que estremece é o som da pisada. O ecoar de longe é o som da rufada. A fera tá solta, o meu boi chegou. Triplica a força quando é enfrentado. O meu caprichoso é touro indomável. Ele vem nos braços do povo. Beije essa bandeira, toque esse tambor. Que o campeão chegou, que o campeão chegou. Beije essa bandeira, toque esse tambor. Que o campeão chegou, que o campeão chegou. Touro negro, arretado, vencedor, audacioso. Ele vem nos braços do povo. Campeão chegou, que o campeão chegou. Beije essa bandeira, toque esse tambor. Que o campeão chegou, que o campeão chegou. O som que estremece é o som da pisada. O ecoar de longe é o som da rufada. A fera tá solta, o meu boi chegou. Triplica a força quando é enfrentado. O meu caprichoso é touro indomável. Ele vem nos braços do povo. Beije essa bandeira, que o campeão chegou, que o campeão chegou. Chegou, que o campeão chegou. Touro negro, arretado, vencedor, audacioso. Ele vem nos braços do povo. Beije essa bandeira, toque esse tambor. Que o campeão chegou, que o campeão chegou. Beije essa bandeira, toque esse tambor. Que o campeão chegou. Que o